Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer e começa agora o Papo de Jornalista, o podcast do blog Fiches em Bracholas. Estou na companhia da minha caríssima colega Débora Sestari. Dé, seu boa noite pra galera. Oi, milhares de ouvintes. E, milagre, temos a companhia de João Paulo Caldeira de Mello, o Brachola. Johnny, seja muitíssimo bem-vindo de volta ao barco. Oi, eu voltei. Mas enfim, eu tô voltando depois de alguns meses afastado. Eu tava cuidando aí de outras coisas, né, da minha vida. Tava contundido, tá, João? Eu tava com um nódulo na garganta. Cirurgia aí, pá. Mas, eu tive um nódulo na garganta que nem a Bjork, né, que felizmente fez fê-la cancelar alguns shows. Eu tive quase o mesmo problema. Até quer falar, então, primeiro, como é que se as pessoas quiserem encontrar a gente, como é que elas fazem? Existem muitas maneiras de encontrar a gente, então, gente, por favor, encontre a gente, porque ninguém tá encontrando a gente, tá? Ninguém tá falando nada, ninguém faz nada aqui, enfim. Você pode mandar comentário no blog, por favor, comentem o blog. Vocês podem mandar um e-mail pro papodejornalista@gmail.com. Vocês podem procurar a nossa página no Facebook, curtir lá, é só procurar lá, Fiches em Bracholas. Ou você pode seguir a gente no Twitter, no @brafiches, e, por favor, gente, comentem as coisas e, enfim, por favor, né? E, João, qual que vai ser o tema dessa edição maravilhosa? Ah, é um tema dos bons, um tema bom. A gente vai falar de mentiras e manipulações no jornalismo, um tema que está muito em voga, né? Um tema que... é um tipo de coisa muito praticada, feita quase diariamente. Mas, enfim, Max, como é que a gente vai começar aí o nosso programa falando de coisas mentirosas, manipulativas e aquele tipo de coisa que todo mundo gosta de falar, né? Bem, antes, caso a gente tenha algum ouvinte novo que tenha, por algum milagre, caído de paraquedas no blog, o Papo de Jornalista, nosso podcast mensal, ele é dividido em três blocos de 15, 20 minutos cada um, e a gente tem um Papo de Jornalista Musical, que é um podcast musical onde junta esses três malucos e normalmente um convidado, e a gente fala, a gente pega um tema e monta uma setlist sobre a temática proposta. Bem, nesse primeiro programa, né, o bloco A, a gente vai começar dizendo sobre grandes mentiras e ou manipulações. É uma lista com cinco mentiras internacionais. E a primeira mentira é o famoso caso de 1938 da Guerra dos Mundos, transmitida pelo nosso queridíssimo, conhecidíssimo e adorado Orson Welles. Johnny, quer comentar sobre esse primeiro case? Ah, enfim, isso daí eu acho que é a coisa mais famosa, mas eu não sei se dá pra encaixar também juntamente com os outros, com as outras mentiras, né? Porque diz o Orson Welles que ele avisou que era uma mentira antes de começar com a brincadeira, né? Mas foi um negócio sério, né, cara? Ele entrou pra história porque parece que teve neguinho que levou muito a sério aquilo. Tem que ver também, né, 1938, aí na década de 30, o único meio de comunicação mesmo era o rádio. E o que passava no rádio tinha um peso muito forte, né? Ok, em caso uma pessoa não conheça o que aconteceu em 38. Em 1938, né, o Orson Welles, que era jornalista, escritor e roteirista, ele tinha um programa na rádio CBS, ele estava narrando uma adaptação do Guerra dos Mundos, o romance do inglês... Johnny, qual que é o nome do inglês? H.G. Wells, é quase a mesma coisa, mas é outra pessoa, né? É, o problema é que teve gente que não pegou o começo da transmissão do programa e pensou que aquilo era um noticiário de verdade. É, existem registros da época que de pessoas fugindo, né, das cidades, e o mais engraçado é que em Nova York, né, um dos cenários da obra, ou pelo menos na época, Tinham pessoas nas ruas armadas procurando alienígenas para combater. Hoje em dia é um pouco cômico, mas como o Johnny comentou, mostra um pouco da força do rádio na época até a popularização da televisão e dos outros meios. Eu posso só falar uma coisa dessa primeira mentira? Eu achava sensacional, eu só queria dizer isso, que eu gosto muito dessa história porque, tipo, a minha avó conta que quando ela era menina, uma vez uma vizinha falou pra ela que ia ter um eclipse, né? E minha avó não sabia o que era eclipse, minha avó morava no interior, né, gente, naquela época. E ela não sabia o que era, e daí a mulher explicou que ia ser tipo o sol e a lua iam engolir a terra e acabar o mundo. E aí, tipo, a cidade inteira ficou em pânico, assim, e todo mundo foi pra padaria comprar pão. Olha só que coisa bizarra, né? Foi pra padaria comprar pão porque achou que, tipo, era o único jeito deles estocarem comida, era a única comida que dava pra estocar. Enfim, minha avó ficou na fila não sei quantos dias do pão pra poder pegar pão pra sobreviver à eclipse. Aí, quando viram que não era nada disso, que era só. Quando ela ficou sabendo o que que era, contaram na escola, explicaram, etc. Aí ela ficou tranquila e minha avó adora essas coisas de espaço, minha avó quer ser abduzida e tal. Então, tipo. É só um comentário. Que pode até ser retirado do programa depois, se você Não, mas é quiser. verdade. Isso explica por que que teve essa comoção o negócio, né? É, então, Tipo, exatamente, porque porque é um. a informação ela passava desse jeito, entendeu? E se não só tinha, sei lá, uma fonte de informação. Eu já ouvi histórias semelhantes a respeito disso, de avós meus, entendeu? E também em relação a, sei lá, horário de verão, entendeu? O pessoal achando que o mundo ia acabar por causa do horário de verão. Mais ou menos por aí, entendeu? Porque hoje você olha e fala, nossa, que coisa idiota, mas é que não é bem assim, né? O pessoal naquela época se impressionava mesmo. A segunda historinha aí, então, né, é de 1980 e foi uma mentira que uma mentira, não sei se é uma mentira, bom, enfim, uma história criada pela jornalista Janet Cook, que rendeu até um prêmio Pulitzer para ela. Ok, antes, só caso alguém não saiba, o prêmio Pulitzer é meio que o Oscar do jornalismo norte-americano. Aqui no Brasil seria o ESSO. Apenas para fazer uma comparação, seria um prêmio muito importante que apenas os melhores, dos melhores, conseguem ganhar uma vez na vida. E aí ela assinou é dela, né, a matéria chamada Mundo de Jimmy, e nesse texto ela descreve a chocante trajetória de Jimmy, um garoto de 8 anos que já era viciado em heroína. E essa reportagem chocou o país todo e fizeram altas homenagens para ela, mas é quando descobriram, tipo, além dela perder o Pulitzer, óbvio. Essa matéria ainda é facilmente encontrada pelo Google, mas a gente está linkando ela abaixo para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, ou pelo menos ler a matéria que rendeu o prêmio para ela, toda a farsa. Essa história lembra pelo menos dois casos. Um prêmio da empresa francesa de 2006, que foi o caso de um grupo de estudantes que fez uma matéria sobre estrangeiras que estavam se prostituindo para pagar as suas faculdades. Não que isso não exista, viu, galera? Não sejam inocentes. As pessoas foram atrás das personagens e descobriram que era uma farsa. E lembra também de um caríssimo colega ou colega nossa de faculdade que em toda a matéria dele ele inventava uma personagem. Eu queria mandar um abraço para esse colega. Eu queria mandar outro também. Vai manipular a coisa Aliás, aqui e não vai falar quem é, claro. posso falar uma coisa? Que tem dois colegas nossos que faziam isso. Ah, é? Não foi? Toda a matéria dele existia um mendigo chamado. Vocês não lembram disso? Gente, sério, vocês têm a memória. Então, aí o pi foi muito ousado, né? Porque ele inventou que foi na Câmara Municipal. E colou, cara, colou. A gente tem amigos que são muito bons, né, gente? Sério. Todos contratados, todos trabalhando. Queria mandar um beijo pra todos eles, viu? É só isso. Johnny, você que gosta de fotografia, quer falar sobre o famoso caso de 82? O cara fizeram uma capa falsa da National Geographic. Como é que se escreve Nat Geo? Que boiola, né? Poder, vai. Foi o fotógrafo Gordon Gahan, deve ser em inglês, né? Gordon Gahan, que estava preparando lá os equipamentos para fazer a foto e perdeu o comboio. Que comboio, Max? Ele estava tirando uma foto da pirâmide do Egito, né, das pirâmides de Gizé, com os camelinhos passando na frente. Se você tivesse visto a pauta, você saberia. Mas não está escrito isso na Não pauta. tá. Mas Aí eu o li que. em cima. Então o que que Gordon Gahan fez? Ele deu uns trocados aos modelos e que eles voltassem e refizessem o trajeto. E com a foto na mão, ele chegou lá pro pessoal do editor e falou: Olha, minha foto, tal, que nem o Peter Parker, né? Se deparou com um problema, a imagem foi tirada como paisagem, né? Que é uma foto horizontal e mais larga do que alta, né? Que não dá para você colocar na capa porque uma revista não tem esse tipo de coisa. Aí o que que eles fizeram? Eles juntaram as pirâmides um pouco mais, além de mudar a posição dos camelos, deixando mais próximas à esquerda da imagem. Isso em 82 não havia Photoshop. E isso foi publicado no dia 2 de fevereiro do ano supracitado, na edição 161. É no Aí o aí supersatado 1982, tá? Isso, supracitado. Satado E ninguém. ficou mó bonito falando supracitado, Marcos. Cazzo. Aí a revista veio dar desculpa esfarrapada que não foi nada demais. Se ele tivesse tirado a foto um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, era mesmo. Só fizeram uma correção. É, de certo modo dá para engolir essa desculpa dos caras, né? Se você for parar para pensar. Mas não deixa de ser uma manipulação, né? Mas o que eu lembro do caso, de um caso brasileiro que aconteceu aqui, se não me engano, foi de um. Parece que um moleque de rua, que um, sei lá, muito, muito novinho de tudo, que o cara pegou, tirou várias fotos dele fumando. E depois foram ver, o cara falou pro moleque fumar ou coisa do gênero, assim, sabe? Não foi um flagrante, foi algo armado. Eventualmente isso acontece, né? A gente nem Assim, sabe. e foto tem muitos casos desse, tipo, tem daqueles três políticos lá da Coreia que não foram vistoriar a ponte, mas a montagem coloca eles na ponte, daí eles estão flutuando na ponte. Isso é muito bom. Tem o caso, qualquer outro que eu lembrei agora mesmo também, dos russos lá, que também tiraram um dos políticos russos da foto, eles eram amigos e aí tiraram foto junto, daí brigaram e tirou da foto. Teve vários casos assim, e foto é muito fácil manipular, né, galera? Mesmo sem Photoshop, acho que o pessoal já tinha uma tecnologia bacana pra fazer isso, né? O Dé, do caso russo que você está comentando, acho que era o Stalin que mandou tirar as fotos do Trotsky. Eu não sei quem tirou quem. Eu lembro que essa galerinha, aquela trupezinha lá que a gente estuda na faculdade e tal, e rolou isso. E foto assim também, capa de revista, então nem se fala. A Veja fez isso quantas vezes já, né, gente? De tornar a pessoa com o rosto um pouco mais avermelhado para mostrar que é mais nervosa ou menos nervosa. Ou tirar foto de um ângulo que deixa o cara com chifrinho, ou qualquer coisa do gênero. Tipo, isso acontece em fotos mil aí por aí, né? Bem, Stephen Glass, sei lá como é que se. Glass, né, galera? Max, você falou da Inglaterra, né, Max? Pô. Tudo bem, o Steven, o cara de vidro, ele era um repórter que tinha uma carreira brilhante à frente. Ele escrevia para New Republic, que era uma revista, e escrevia para Rolling Stone americana. Olha só, um cara de prestígio. O problema é que ele tinha escrito quase uma centena de artigos para as duas revistas. E o que aconteceu? Uma revista rival, se eu não me engano, a Forbes, eles foram atrás de uma fonte que ele cita em uma matéria. Só que o que aconteceu? Eles não acharam a pessoa, descobriram que a pessoa era falsa. Chegou um cara da Forbes, ligou para o editor dele, e os caras começaram a fazer uma pesquisa para ver, né? Começaram a conferir se as fontes existiam, etc. e tal. Das 83 matérias que ele publicou na The Republic, por exemplo, pelo menos 73 tinham personagens falsos. E o legal também desse cara é que ele virou filme. Qual é o filme, Max? É chamado. Em português se chama O Preço de uma Verdade, é um filme de 2003. Em inglês se chama Shattered Glass. E o nosso último caso é o caso de 2006, talvez os dois se lembrem, que é o famoso caso do Reuters. Reuters Gate. Reuters Gate. Que é? Tá, Max, de novo, conta aí essa história. Tem um nome aí que eu não sei pronunciar, que chama Adnan Raj. As fotos também do Reuters Gate. Conta pra gente, vai. Bem, esse caso aconteceu durante o conflito, né, entre o exército israelense e o Hezbollah no Líbano em 2006. E o que aconteceu? O cara estava em Beirute, né? Ele tirou uma foto da cidade após um ataque israelense, só que ele achou que a imagem estava muito fraquinha. Uhum. Então ele foi até o Photoshop e manipulou a imagem, deixou as nuvens de fumaça mais escuras, colocou fumaça onde não tinha na foto original, e uhum. levou para e vendeu para Reuters, porque ele era um fotógrafo freelancer. Só que o que é engraçado dessa história é que a gente estava na faculdade e eu lembro uma queridíssima professora nossa defendendo o fotógrafo. Ah, é? Ela dizendo... É, eu também lembro disso. Exatamente. E ela defendendo, dizendo não, que ele estava certo, que o jornalista tem que ajudar a evitar a dor alheia, blá, blá, blá, nem que ele tem que manipular, nem que ele tem que fazer algo errado, etc, etc e tal. Olha, eu vou contar um negócio que agora eu resolvi abrir aqui, né? A foto, e gente, é uma montagem meio porca, hein? Qual essa do... É, de Beirute, porque assim, procurem aí, o Max talvez coloque, né? Eu vou colocar o link embaixo. É claro que aqui eles colocam a original do lado da manipulada, mas a coluna de fumaça, o jeito que ele aumentou, bicho, foi um troço muito esquisito. Ele segue um padrão, cara, é bizarro. É, não ficou realista, né? Ficou meio porco mesmo, né? Como é que ninguém percebeu? Perceberam, né? É, mas quanto tempo depois? É, depois de ter publicado. Deixa eu ver. É tipo aquela galera que faz manipulação da propaganda de uma sandália barra chinelo, qualquer coisa do gênero, tira o umbigo da moça e aí bota no ar sem umbigo e daí só depois que, putz, olha só, ela tá sem umbigo, tá, gente? É. Não. Bem, o conflito, né, aconteceu em 2006, a gente já tava na faculdade. Aconteceu, se não me falha a memória, aconteceu lá pra julho, no máximo comecinho de agosto. E a Reuters não demorou muito pra descobrir, tanto que tá aqui. No dia 5 de agosto, o engraçado que foi um blogueiro chamado Charles Johnson, do blog Little Green Football, que ele escreveu que a imagem ela apresenta muitas evidências de manipulação. A Reuters, né, esse cara é um blogueiro muito famoso lá nos Estados Unidos, é um cara fotógrafo. No dia 6, a Reuters anuncia que ela não iria trabalhar mais, né, com o fotógrafo até o final de uma apuração. E logo no dia seguinte, a Reuters coloca, ela retira as fotos do fotógrafo da venda. A Reuters, pra quem não sabe, ela tem um banco de fotos de milhares e centenas de assunto. E os jornais que quiserem vão lá e pagam uma quantia para cada foto. É, mentira. Então, mas não teve também um caso, eu acho que também foi lá no Oriente Médio, de que os caras foram fazer um foguetão, né? Lançar um míssil. Eles lançaram um, só que aí eles pegaram e pra divulgar eles lançaram uma foto que tinha três. Ah, é um caso da Guarda Iraniana, que teve um problema no lançamento dos mísseis e a agência estatal resolveu, pra não deixar feio, a foto ela manipulou e colocou mais dois mísseis lá. É, descobriram, né, também, porque as coisas, o pessoal acha que engana, né? Mentira. E a gente tem a nossa menção honrosa, Johnny, eu não tava no Brasil na época, você quiser explicar o que foi esse fenômeno. É o negócio do Cala a Boca Galvão, da Copa do Mundo, né? Que os caras inventaram aquele negócio lá, todo mundo falando Cala a Boca Galvão no Twitter e ganhou um baita destaque. Lá fora, né, porque ficou aparecendo em trend topic, e aí o pessoal não entendia, né, ninguém entende português, e daí os caras resolveram sacanear e falar que, veja bem, que o Cala a Boca Galvão era uma campanha pra salvar um pássaro raro que tava em extinção, e aí parece que o New York Times comprou a coisa, né, Max? Isso, o New York Times, primeiro ele publica uma matéria realmente dizendo, uma causa que vale a pena no Twitter, etc e tal, e depois eles fazem uma matéria meio que auto se sacaneando e tal, dizendo, o Ramey é uma sacanagem nos brasileiros, significa shut up Galvão e etc, etc, etc. Todo mundo conhece a história. E agora a gente vai pro nosso próximo bloco. Não, primeiro a gente vai colocar, a gente vai se despedir de onde dá seu boa noite. Boa noite, gente. Por que boa noite? Se o cara estiver ouvindo de dia, velho. É o que eu sempre falo. Ou sei, então dá seu... João Caldeira, você que está voltando, faça sua despedida para a nossa legião de ouvintes. Gente, tchau e até o próximo programa, tá? Povo, até a próxima. E, bem, meu nome é Max Fischer, a gente vai encerrando por aqui. Johnny, quer falar qual que é a nossa música para essa edição? Olha, não fui eu que escolhi, hein? Vai ser Liar, do Sex Pistols.